pelo Senhor marchamos sim. Seu exército é poderosíssimo. Você faz parte desse exército? Aleluia. Só as nossas vozes vamos declarar. Seja o nome da glória.